Segue, pode crer, eu vou rimando em nome de Jesus. Eu quero ver toda a Zona Leste assim com a mão pra cima. A vida segue, eu vou rimando, pode crer em nome de Jesus. Jesus, a vida segue, eu vou rimando, a vida segue, eu vou rimando, a vida segue, eu vou rimando, pode crer em nome. São 7 horas da manhã, mais um dia amanheceu. A noite foi fria, tiro, sangue, correr. Mais um mano morreu, se perdeu nesse mundo do pó. Cheirou demais, ficou devendo capotar ele sem dó. Vejam só o que o dinheiro te faz. Na ganância, na vingança, tira o sossego, tira a sua paz. Mas continua na minha meia pampa, acostumado com essa vida louca desde criança. Minha esperança, minha chave pra não desandar, não está em cartas, vícios ou em qualquer lugar. Onde está? Está lá, está aqui, me ajudando, me auxiliando para nunca cair. Uma luz que me conduz, o maior dos maiores. A ele faço minha oração. Me levanto na correria, saio fora, quase perco o busão. Tem que trampar pra você ser alguém, mas o salário mínimo você não é ninguém. Mas tudo bem, o que podemos fazer? Fazer. Melhor pingar do que secar. Vê se tente me entender. E a vida segue, eu vou rimando. Se liga aí, meu Master Dre, agora eu quero ver Zona Leste. Pregando o evangelho, falando sério, Jesus tá voltando. E a vida segue. Eu vou rimando. Se liga aí, grama aceito e agora está falando. E a vida segue. Eu vou rimando. Pregando o evangelho, falando sério, Jesus tá voltando. Busão lotado, quase uma hora de pé. Periferia pobre, sabe como é que é. Meninos e meninas da pior. Vida boa com muita grana que só vê no outdoor. No limite, acredite. Periferia sem grana e no final vence o sem limite. Por enquanto está tudo bem. Desci do busão, entra na estação, peguei um trem. Em sentido São Paulo, galeria. Chegou em Francisco Morato, começou a gritaria. Chocolate, bolacha, 2 por 1 real. Corre moleque, sai voando, olha lá o fiscal. Que chega na moral sem chamar a atenção. Aí moleque, não, você desce na próxima minha estação. Família, tio, não faz isso, tio. Descer, é sustento na minha família. Não reclama não, não reclama não. 500 anos de Brasil, só patifaria. 10 reais por dia pra sustentar a família. Virou pó na mão do sistema, como sempre. Aquele moleque chega em sua casa em situação deprimente. E seu pai lhe pergunta como sempre: filho, o dinheiro do arroz você ganhou? Não, pai, fiscal levou. Mas como assim, filho? Fiscal levou, pai. Mas vamos seu pai agora. Muito triste, se ajoelhou. E diante de uma imagem, seus problemas ele entregou. Pois falta da palavra de Deus, esse mundo perece. Cada vez mais idolatria nesse país cresce. E o que acontece? Que fecha os olhos para não enxergar. O que poderá fazer uma imagem que não se mexe muito menos? Pode falar. Mas esse é um sente que está lá. É o DJ Alpins, continua a rimar. Não vê. Não fala nada. Nada pode fazer por você. Como isso pode salvar você? Não querendo criticar, morou. Mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ao Senhor, ao Senhor. Ao Senhor, ao Senhor. Minha vida segue, eu vou rimando. Eu quero ouvir junto aí. Liga aí, pra Master Dre agora está falando. A vida segue, eu vou rimando. Pregando o evangelho, falando sério, Jesus tá voltando. Minha vida segue, eu vou rimando. Se liga aí, pra Master Dre agora está falando. A vida segue, eu vou rimando. Pregando o evangelho, falando sério, Jesus tá voltando. A conclusão, então, mais uma noite chegou. Rapidamente, mais um dia passou. Voltando pra minha casa, eu comecei a refletir. Então, trombei meu mano Marcelo junto com a negra ali e contei o que vi por aí. População sem forças para reagir. Talvez esperando a morte chegar. Então, oh meu Deus, se tua misericórdia, onde esse mundo vai parar? Cura com o teu sangue, onde estiver. Pode crer, drama sempre vai romper em fé. São 7 horas da manhã, mas um dia amanhece. Eu tudo posso daquele que me fortalece. Minha vida segue, segue, eu vou rimando. Se liga aí, Grão Master Dre agora está falando. Minha vida segue, segue, eu vou rimando. Pregando o evangelho, falando sério, Jesus tá voltando. Minha vida segue, segue, eu vou rimando. Se liga aí, Grão Master Dre agora está falando. Minha vida segue, segue, eu vou rimando. Pregando o evangelho, falando sério, Jesus tá voltando. São 7 horas da manhã, mano. Mas um dia amanhece. Eu e você que crê em Jesus Cristo, nós tudo podemos nele que nos fortalece. Fazê-los na leste, paz! Paz, paz, paz.